primo, que maravilha conhecer a realeza. Eu aqui estou cantando e vendo tanta beleza. Que primo, que maravilha conhecer a realeza. Tadum, yeah.